Depois separaste os bêbados e há um que já todo romadão, bem-se fodidinho para chegar a casa. Ia no passeio, encostado à parede, quando vem um guarda e ele: Ó senhor, desculpe lá, de onde é que fica o outro lado da rua? Foda-se, oh, amigo, é daquele lado ali. Oh, foda-se. Agora me serve o caraco. Ei, caralho.